15, aguarde para prosseguir. Tá? Prole, é o 956, tem como coordenar a proa do Romeu Fox 018 pra gente? Coordenação com o centro, gol 956. 3567, chama agora Recife na frequência 1288 e alterna 1353. 288-353-3567. Romeu Bravo, Vitor Tango, desça para 2000 pés, o ajuste permanece 1019. Papa Golf, desça que mantenha 4000 pés, o ajuste 1019. Ah, o Vescal deu o farol de Itapuã, o esquema em forma. Bisque aqui no informe, autorizado base pela direita 917, reporte para girar base. Autorizado base pela direita, reporta girando o Bisque aqui no informe. Na 3894, no solo de 21, livre de direita, chame só 121 decimal 9. 219, boa, 3894. Charlie McIndia, mantenha o taxi papá. 94 Alfa, apertando de Juliette. Alfa pro Juliette. Confirma? Confirma, é Alfa antes da Juliette, 3294. Podia confirmar o vento pro Skin Uniform? Skin Uniform, vento 1900 graus, 1119. Obrigado. A bordo 1-80, 180. Nossa alternada é Campinas, autonomia 0337. Bom, 1567, autorizado ataque, via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1-8-9-5, ajuste no 0-1, bom voo. Cruzado parte principal Índia, ponto de espera 18-9-5, 567, com ajuste 1-0-1-1, boa. 3894, vai observar a nave da Gol, que está taxiando até o ponto de espera, ingresso na Juliette, após a nave da Gol para o 04. Gente, após a nave da Gol, ingresso na Juliette, 04, 024. Com meu foco 018, subindo restrito para o 350. 350, restrito, obrigado. Vou atirar aqui no meu foco 018. Paulo, boa tarde, Algon 940, formação Whisky para Guarulhos. 940, boa tarde, formação Whisky, confere número 2 para a cópia e prepara da Euleda. Da Euleda, 940. Visual, trocou de cancelamento. Para controle? O Brasil precisa visual, trocou de cancelamento. Para Vitor Tango, vou modificar 223, prossiga para 1.500 pés, pro da rotatória e aguarde transferência de comunicações. Pro da rotatória, 1.500 pés, aguardando para transferência para Vitor Tango. Salvador, boa tarde, aguardo 567, quando estiver a 1.0, pronto para decolagem. Gol 1567, autorizado alinhar e decolar para o sinal 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Autorizado alinhar e decolar, tá? 1-0-1567. Yankee Uniforme no Sol aos 24, autorizado backtrack, aguarde para ingresso no pátio 5, por gentileza. Charlie McKean, de reporte, alinhado e pronto na cabeceira 17. Está alinhado e pronto na 17, Charlie McKean. Gol 1856, chame agora Recife, frequência 126.85. Obrigado, senhor. 181, faça o vetor para sequenciamento, curva direita, proa 160, limitado pela radial 260 do VA Salvador. Oxo 81 no controle. Copiou. Curva direita, 160. Afirmativo, por Oxo 81, desça e mantenha 3 mil pés ou ajuste na 019. Só para Golf, eu tenho condição de manter indicado até Duna. Quando nivelar 2000 vai reduzir um pouquinho. Júlio Salvador, boa tarde, agora 567. Boa tarde, então 3897, contato radar decolagem, estou para o nível 320. Gol 1567, controle. Índia, autorizado a decolar, pista no site, mantenha o setor sul após a decolagem, aguarde para cruzamento zero. 295, graças, até a próxima. 360, saída Arbor, gol no 567. Controle, o braço de pertanto, visual 107. Autorizado a decolar, pista 1 no site, vento 090 graus, 1 a 3 nós. Mantendo a decolagem autorizada da 17, mantendo os 30 mil pés, mantendo... 1273. 1273, clear to confirm, set level 360, via upper Zulu 16, take off 1-1-0, after take off, turn right, dial, departure and leader transition. After that, sorry, to bridge position and intercept the upper Zulu 16. Call code 5156 and Salvador approach 120.8. Recife, frequência 128.8. 1288, 5219. Call fixed on level 360, via upper Zulu 16, runway departure using 10 after the cost turn right. Dial departure, later transition, after later direct to bridge, after bridge, to intercept. Up is level 16, in the squawk 5156, over the departure 120.8, go 1273. Go 1273, is that correct? Your point is for setup. Okay, call you when ready for pushback, go 1273. 1940, pronto, copy. Tá pronto, 1940. 1940, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pirtulo 16, até Belo Horizonte, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda. Após Leda, voa direto bridge, onde se recebe a aerovia. Aciona 5166 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Guarulhos, e a rota do plano de voo. Upper Zulu 16, Belo Horizonte, após... conforme. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Aciona 5166. Controle 120, decimal 8. Gol 1940. Gol 1940, cruzamento correto, repato quando pronto. 940. Oh, a após o cruzamento, autorizado 1-3, ascensão 1-3-5, Charlie McKinja. Confirme, Charlie McKinja. Após o cruzamento, autorizado a ascensão 1-3-5. Negativo, aguarde liberação do controle, mantenha a restrição de 1 mil pés no corredor forte, voe na proa posição, mantenha a linha do litoral, aguarde transferência. Batia, mantendo o corredor Fox, 30 mil pés, aguardando a transferência, vem já. Chame o controle 120 decimal 8, Charlie McKinsey. 208, vem já. Controle Salvador, Papa Romeu, Charlie McKinsey, corredor forte, mil pés. 01, autorizado decolapso no 0, vento 100 graus, no 22, informa um tráfego próximo à cabeceira 28, mantendo 1 no meu pés, com proa da linha do litoral norte, não interferirá na sua decolagem. Tente, livre decolagem, pistão no 0, voo no 601. Sim, para a Papagolf estabilizou no Guilherme. Acho que a Papagolf continua em aproximação, vento 100 graus, 1-3-2, altímetro 1-0, 1-1, confirme intenções de pouso. 1-0, 1-7. Quero cancelar e bate pela direita, 1-7. Gente, dá presente, eu cancelo? Positivo. Acho que a Papagolf cancelado aos 3-1, autorizado da presente, inicie curva esquerda para a base pela direita, reporte na final do 1-7. Parar na final do 1-7. Confirme a nível final? 2-3-0. 2-3-0 seria modificar a regra de voo, confirme. Afirmativo. Piloto e tripulação homologado instrumento? Afirmo. Sente, aguarde coordenação com o Recife, Charlie McKinsey. Vitor Tango, solo 3-1, confirme o pátio ao 5. Vitor Tango, sente, autorizado táxi até a Bata, ao estacionar de frequência. Controle, gol no 601. Gol no 601, contato radar na decolagem, suba para o nível 360. Autorizado Leda. 360, autorizado Leda, gol 1601. Bruxo 81, completa final do procedimento, chame torre 118.95. Aracaju, foi do Rafa Zero. Salvador, Plus 81 a 4 milhas do externo. Baixado, gravado, X-ray. Bruxo 81, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Vento 090 graus 14 nós, altímetro 10111, ainda 9 estados. Ascensão 230, Charlie McKinley. Golfe na perna base da 1-7, traço sobre a pista. Golfe livre pouso pista na 7, vento 090 graus, 149. Tem um tráfego que está descendo pela pista. O tráfego está 2 milhas do externo. E o tráfego que está na pista 1-7? Considere, acho que eu vou para Golf. 5-6-3, mano, 5-6-7. Aguarde, pista livre. Estou tanto ciente. Acho que eu vou para Golf. Agora sim, livre pouso. Pista no site, vento 090 graus, 95 conosco. Golf. Vortex, we have 153 no more. Lineage Campinas, we have in 3 hours and 21 minutes of endurance. Ready to go. 273, clear taxi via India, on holding short. Call tower 118, small 95, KNA 1011. Good trip. Thank you, have a good day. By on the right side, India, and the hold short. Call tower 118, 95, go 1273. Follow gol no 940, no 5 para pushback, acionamento. 940, aguarda para push. 940. Quando nós cotizamos, passa passagem do Airbus da Santa, retaguarda está livre para passar a táxi. Passa passagem do Airbus da Santa livre, o gol 1940. Para o táxi, o CAN 3897, 238 CLB, 4 horas e 5, alterna galeão. CAN 3897, autorizado táxi, via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, decimal 95, corrigindo. A gente 109. TV a Índia, considera 1895, CAN 3897. Apagou o fino sol aos 3:30, confirme parte. São Salvador, boa noite, né? 6259, na ponte número 8 para pushback acionamento. 6259, tá livre para apertar? Pode dar táxi, né? 6259. 81, no check trem livre pouso, custo 0, vento 100 graus, 99. Baixada travado, livre pouso, busto. Oh, 1273, visa, have you inside to the Embraer 110 on final? Yes, I have inside, we go 1273. After Embraer 110 landing, clear line up and maintain threshold 10. Roger, the airplane on the approach, and they clear line up and wait for 10, go 1273. Papa Papa, you are clear final let's approach down to 2006, we need 1011, flip off on local letter. Uno 601, chame agora o centro Recife, frequência 133, decimal 25. 13325, gol no 601. Uno no solo aos 39, livre à esquerda, táxi até o pátio militar, estacionário e frequência. Going to 73, clear for takeoff, runway 10, wind 090 degrees, 13 knots. Roger, 3-4 takeoff, runway 10, go 1-2-7-3. Salvador 1, boa tarde, o CAN 3-8-9-7, espera da 10. CAN Tucano 3897, após a rolagem do Boeing 737 da Gol, sua frente autorizada ali, mantém cabeceira no zero. Faz o Gol ali, mantém 90, tá? 3897. Para o táxi, o Gol 1940 com 187 a bordo, 3h45 de autonomia, alterna Galeão. Gol 1940, táxi de parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajuste 10 no 1, bom voo. 10 no 1, via parte principal Índia, torre 895, Gol 1940, obrigado, bom trabalho. Airborne ATIP 41 via correction call, Salvador Approach Frequency 120.8. Salvador Approach 120, ready to go, 1273. Para táxi, Alterna Galeão, 4 horas e 40 de autonomia, 1.66 a bordo. 6259, utilizar táxi parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajuste 10 11, no bom voo, vai seguir a aeronave da Gol. 6259, segue a aeronave da Gol, e a Índia para a ponto de espera da 1 no 0, 6 2 9, 5, 4, obrigado, bom trabalho. Sete autorizado de colapso, 190, vento 090 graus, 99. Livre decolagem, bichão no zero, tá? 3897. Dois Salvador, Gol 1940.0. Gol 1940. Gol 1940, autorizado ali, mantém cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, Gol 1940. Aeronave que chamou o controle? Pessoal, meu Eco Lima Yankee, prossiga. Papa Romeu, Eco Lima Yankee, mantém condições visuais no litoral, o ajuste em Salvador 1-0 no ONU, informe ingressando na CTR. E quantas milhas está para Salvador, Eco Lima Yankee? Copiado. Mais Papa Papai, recebe o chão ALS. E Papa Papá, quanto é que está o N1-18.95, have a nice day. N1-18.95, have a good day, Mike Papa Papá. Controle de Salvador, 3897, cruzando 2.000 pés. 3897, contato radar decolagem, suba para o nível 320. Subindo para o 320, 3897. Salvador Tower, papá papá, Mike papá papá, on alias runway 10, passing. Mike papá papá, continue approach, descend by vacating runway, winds 090 degrees, 12 knots, scan 81011. Mike papá papá? Mike papá papá, continue approach, descend by vacating runway. standby, Mike Papapá. Funcionar 6359, mantenha ponto de fora. Funcionar 6259, mantenha ponto de fora. 1940, autorizado decolagem no 0, vento 090 graus, 1229. Livre decolagem da 190, gol 1940. Go ahead, go 1273. Do you have a sick passenger on board? We have 153. No, no, I mean if you have any person on the stretch or sick passenger on board, a sick passenger on board. No, not yet. Okay. Papapapa, clear to land the runway 10, winds 100 degrees and 1 knot. Clear to land runway 10, Mike Papapapa. Ready, so, or organs for transplantation or some sick passenger, but it's not specified here. Could you say what you're carrying? Let me check. Okay, life almost on board. Go 1270, let me check. Just a minute. Vou ligar o 940, passa 1300, da Euleda. Contato do voo 3620, perfil da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge 3620, 940. Aliás, mantém a captura no 9','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Go 1273, fly direct to Breeze intersection and you're restricted now to flight level 340. Okay, fly heading Breeze restricted 340, go 1273. Mike, Papa Mike, on ground at 47, leaving right, call Salvador, ground frequency 1219. Again. Go ahead. Okay, we'll verify we don't have, okay? So, any medical thing on board, like a sick passenger or organs to for transplantation? Okay, I check, negative. Okay, but because just the information came here and we're doing to confirm. Thank you, sir. You're welcome. Go 1273. Do you know the age of Salvador Radio? Salvador Radio? Okay. Edron. Salvador Edron. Do you know? Edron, Michael Papa. Roger, Michael Papa, Clear Sight, Juliet, May April, and Lima, Mike, on Quebec, call me first. Cross 1817. Papa Mike, let him know. Mike, Juliette Romeu, prossiga. Muito boa tarde, decolado sete convenções, segue para sobrevoo na área do Bonfim. Mike, Juliette Romeu, mantém 500 pés com sinais visuais, José Sinal 091. 591, Romeu. Aos 49, chama em controle, 120, desse 18. Controle 208, né, 259. Have a nice day. Call 2713325. Come on, go 1273. Controle Salvador, Sanair 6259, pessoa da El Leda, passando 1.300. Sanair 6259, contato radar, perfil da saída, suba para o nível 360. Perfil da saída nível 360, Sanair 6259. 6259, você chamando possível pro de Leda? Mantém o perfil da saída, temos aeronave à sua frente, não é perfil da saída. Negativo, Romeu Eco Lima Yankee, controle. Estou passando agora a Praia do Forte. Troca seu transponder para 0222. Como é que serra, protótipo? É, como é que serra, autorizado para Recife, nível 370, via Upper Whisky 58, decolando da pista 17, com o primeiro curva esquerda, no perigo da Puca, transição a Caju. Transponder 5133 e o controle 120 de sinal 8. Eu estou para 2000 pés, sem restrições na chegada. O ajuste 1901, informe no localizador. Para 2000 sem restrições, reportará localizador e no ajudador. Mesmo correto, confio por gentileza, talvez? Estacionamento, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste agora 1-0-1-1, não é? Como é que serra, bom voo? Como é que você reporte para táxi? Papá, clear to crossing 1017. No 940, chame Recife, frequência 13325. Recife 13325, bom 19940. Vai para o Paulo, parking, filter. Na 6259, chame agora Recife, frequência 133.25. 133.25, aqui na 6259. Cíntia, como é que você anda? Coloque o Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, completa final, chame torre 118.95. 118.95, Lima Vitor Delta. Mike Juliette Romeu, controle. Delta. Lima Vitor Delta, continua a aproximação, vento 090 graus, 11 nós, altímetro 1011. Confirma intenções de pouso, 1017. Confirma o vento para o Vitor Delta. 090 graus, 11 nós. Ó, prossegue para 10. Quente, Lima Vitor Delta. Aí, como é que você é? Autorizado em graça na pista do 7, reporte alinhado e pronto. Lima Vitor Delta, cheque trem, livre pouso, pista do 0, vento 090 graus, 10 nós. Vitor Delta, embaixo, travado. Ajuste para o Vitor Delta. Vitor Delta, ajuste 10111. E 11, Vitor Delta. Como é que serra? Aguarde para decolagem. Família e meia para rotatória, o Papa Romeu, Eco Limianca. Eco Limianca, torre 1895. Torre 1895, Eco Limianca. Torre Salvador, Papa Romeu, Eco Limianca. Eco Limianca, a partir do final de 3 milhas da nossa site, vento 090 graus, 109, altímetro 1092. Ciente 1092, confirme pouso na 107. Reporte na final de 3 milhas da 107. Ciente 1092, ciência, passa na sinal de 3 milhas da 17, vai acolhimento. Lima Vitor Delta, no solo 01, no livre direita, chame o sol 121 no decimal 9. Pressiona 5177 e o controle 120 decimal 8. Autorizado o galeão 360 na Rádio 10, máximo. Falando 310, direita na Dael, Veda, após o transponder 07208, é o ponto da 13. 97, correto, após quando comprou. Lima Vitor Delta, autorizado táxi via Alfa. Confirme, por gentileza, Pátio. 370, saída PUCA. Sessão 370 na PV da PUCA, é como é que se erra? Na final de 3 milhas da 17, o Papa Romeu é a primeira. Taclimian aqui para Flor Estado, livre pouso, pistão no site, vento 090 graus, 190 norte, confirme baixada travada. Ah, afirma, baixada e travada, é Acolimento que após prossegue para a parte de pernoite, a aviação geral. Sente, Acolimento. Solicita regresso. Sente, o Eco Maxwell, aguarde. Como é que você solicita vetores para pouso na 1? Pouso na 1017. Serra curva à esquerda, proa 310. O ECMAX Serra solicita ascensão ao 110 e prosseguir para o destino. Sente, aguarde o 110, o ECMAX Serra. Aguardando o ECMAX Papa Romeu, Eco-Max-Serra, voa na proa de Conde, preparo 110. Sente na proa de Conde, em ascensão 110, Eco-Max-Serra. Manhã aqui no solo ao 04, autorizado backtrack, livre a primeira à esquerda, táxi até o pote 5 ao estacionar livre frequência. Bem, livre backtrack, próximo à esquerda, pote 5 da primeira. Bom, no 776, autorizado chega da Mária, desce para o nível 050. Lima Vista Delta, autorizado cruzamento da 1735 da Aérea, tá? na frequência livre. Salvador, é como é que é? Solicita o nível 150. Sente, é com a Terra, autorizado 150. Autorizado o nível 150, é como é que é? No 884, autorizado chegada à mar, desce para o nível de voo 060. Salvador, é como é que serra, solicita o nível 190, se possível. Onde é que serra? Como é que está autorizado 190? Autorizado agora 190, é como é que é? Onde é que está? Preciso de falar? Boa tarde, prefeito Barçal. Tuno, autorizado Recife, nível 090, via Golf 677, decolando a pista 10, o primeiro curva esquerda, no perfil da Puca, transição Aracaju. Aciona 5155 e o controle 120.8. Correto, acionamento do critério, repete para táxi. No 319 site, táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 012, no voo. descarta o 776. Voo 1776, desça para 2 mil pés, ajuste no 01, autoridade final, reporte estabilizado. 2.011, somente estabilizado, 76. Boa noite, a linha decola pista 10, o vento é de 100 graus, são 12 nós. A gente vê se faz que se encontra, que escreve como? Autorizado para Recife, nível 390, via Turisque 58, decolando a pista 17, com o primeiro curva à esquerda, no perfil da Pucca, transição Aracaju. Adiciona 5402 e o controle 120 do sinal 8. 0 aprovado para Recife. Zobé? Esse táxi, torre 18 decimal 95, ajuste o 011, movou o Fox Air Charlie. Então, levanta no hotel para cruzamento. Pressionar e chama o controle para o táxi. Decolou aos 104, 120, decimal 8. 208, 3197. Não sorriu no 8, decimal 95, para continuar o táxi de decolagem. Boa noite, 3197. Então, 3197, contato radar, vou para o 360, saída da El Leda Bridge. 360, da El Leda Bridge. Teremos a direta da El? Fã. E antes da Juliette, no 2-1 decimal 9. 381, autorizado ingresso Juliette, pátio principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 091. Estabilizou, 76. Bônus 76, completa, que é torre 118, decimal 95. 1815, obrigado, boa noite. 1895. 95, obrigado. Gol 1884, desce para 2000 pés, ajuste 1011, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, 1009, reporte estabilizado, 1884. Mantenha a ponta de espera, aguarde, Bruxo Oitono. Bônus 776, fim livre pouso na 10, o vento é de 100 graus, com 1,4 nós, altímetro 1011. 1011, livre pouso? Afirmo. Livre pouso, 776.